vai me perder, meu amor. Você deve parar e pensar se comigo ainda quer ficar. Nunca mais você vai me iludir, me seduzir. Não vou permitir. Oh, oh, oh, oh, tribo som, oh.